拉克斯。 对。 Oi, eu acho que a Mike Yankee bloqueou a rotatória já de zona B. Acho que a Mike Yankee autorizado o posto de sucesso com 090 graus na quadrícula. Igor 43 alinhado na final da 1-0. 43, muito bom dia, continua a aproximação, amarelo de cabeça. Guardando, 1-4-3. Com a Momo do 094. com 9:00 no sudoeste, nós temos dia de voo com 9:00 no Charlie 208. 0094. Vamos lá, Jorge, 5 anos, 2 1, no transponder. Juliette, frente de um setor a reforçar para a coordenação de cada frequência da rádio Q. Eu não prejudico o meu nome, por isso. Tá, Alfa 3, Zero, zero, zero, zero graus, um quilo. Posso, 1-1-0-2. 08-2, controle Salvador. Serra Delta, Delta, X-Ray, Leve, São de São Paulo e Itairu, Serra da Nossa Serra de Lima. 7, existe uma zona errada, autorizado que nós conseguimos a letra 2, uma zona errada, autorizado. Maria, Cotrono 07, está passando agora 4 milhas, ele vai ser posto a Farol, contando de voo 060, voo em direto 20, e vai ser posto a chegada, está passando a destino, Maria, 07. oficial, 30 metros de colapso, no 7.00 graus por metro. Autorizada a colapso no 7.00 graus por metro, após a decolagem, você trouxe a 2.000 pés. Thank you. identificação da civil, agora vou mais uma para o nível 050, destino a 014. Thank you. pode ser utilizado o cruzamento estacional da pista 10, que é próximo entre Cimbra e Duna, em forma de trágico. Eu vou agora em visão do baterista, eu vou criar o sistema, vou dar 01, não sei como é que eu vou dar aqui no lugar. Agora nessa posição 2 horas, 9 milhas, como na 10, estação do 4507 para 2007, 1236. 7 milhas, com o TDS, mandando 3 rotais, o Embraer 110. Papalhuma mais forte, não, atrás do seu filho, além do avião, que você feliz. Mais uma sorte de terra, pode levar direto à água? Foi autorizado direto, com o papel mais forte de terra, autorizado direto à água. Mais uma sorte de terra. Olha, o papel já foi alto, está sempre de volta, Zulu, prossegui táxi abaixo da altura até o pátio do Brasil. Obrigado, Papo Lúcia, a gente vai dar uma parte. Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, Fox, o tráfego nessa posição 2 horas e 1 milha, agora estamos no rumo nordeste, passando nível de voo 060 para nível de voo 050, no carro 208. Sempre que eu passei do tráfego adicional, agora passando 1 hora e 17 milhas, como sudoeste, mantendo nível de voo 060 e já é 110. Eu vou comprar esse pensamento com o esquerdo na proa 020, o limite é a razão 280 do nosso produto.